André Cedês, o moral de Ibi Coala. Tem você no balcão, parcialmente alcoolizado. Descansei o meu coração, apoiado ao concreto gelado. Pedindo pro garçom completar, me afogando no choro. A saudade não quer mais parar. Só com